Isso, a 3500, isso mantém a sinalização. Isso mantém 2000, a gente limpeza na Pura de Sintra para final elétrico. Deixa eu ouvir na Pura de Duna, na 3500. 370, essa identificação, disse que mantém 3000. A gente agora ali 12, aguarde procedimento para olhar essa fluir. E temos uma vela, está 3170. Tem 520, a gente agora 1002. Sabe você, 2228, lá do EF, lá do EF. Boa noite, tem contato radar, serviço de vigilância, turma, mantemos 180, passaria 2228. Eu mantei 180, 2228. Salvador, eu posso saber? Possível? Mentira, é possibilidade de uma vitória da conquista? Aguarde, irei consultar o centro. É o Arbor, inicialmente. Está no 1012, na chegada da Mara, agora que vocês vão ter ele essa cruz. Então, 3170, desse uma pena 2000. Azul 42, 16, deixa eu manter 3000. LF, tu 3520, boa noite, 73, Editor Bruno 0, vento 1, 1 0 graus, minha dúvida não. Vai estar em mais travado, está 3520. Controle, passou 2228. Mas se tiver negativo, possibilidade de voar aqui. Obrigada, presidente. Conquista 2228. Obrigado. Yeah, Paulo 29, direita, Paulo 121, destino 1. Direita, Paulo 219, destino 2. Boa noite, taxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, só 2, tá 3.5 agora. 3.5.2.0 para o PNG no portão 03. Autoridade final, reporte estabilidade. Pinho da Fuca, transição Aru, 555 mesmo, transforme, controle 198. Atualizando 70635, direita, postante, alta, reporte antes da Juliette, 31, 70. Fox, alfa, reporte da Juliette, 70.